Aí, malandragem. Aqui é Lady Lynn. É, pode crer então. Eu também estou aqui. A firma é forte. Peço paz e união. E aí, Xande? A união faz a força, algo em comum. Atitude, meu irmão, por todos, todos por um. Uma mão lava a outra, chega aí, chega mais. Mente consciente, pode crer, em busca da paz. A vida é dividida, faça a coisa certa. Eu faço a minha parte, mantenha a mente aberta. Não importa o que os outros pensam. A melhor resposta, véi, é meu silêncio. Traidor pelas costas, já sei quem tu és. Cabra de beia, Judas, larga do meu pé. De olho aberto, ligado, vivendo e aprendendo. De um jeito ou de outro, vou sobrevivendo. Não tô sozinho, em busca da paz. Perigo, zona sul, pela ordem, sabe o que faz. A única solução, véi, é a união. Uma andorinha só, então, não faz verão. É só ficar de olho, ligado na parada. Que reine a paz, em todas as quebradas. Só vai se for assim, eu tô aqui, eu tô de boa. Nossas palavras não são à toa. A união faz a força, algo em comum. Igualdade, um por todos e todos por um. Unidos pelo rap, somos todos um. Igualdade, um por todos e todos por um. A união faz a força, algo em comum. Igualdade, um por todos e todos por um. Unidos pelo rap, somos todos um. Igualdade, um por todos e todos por um. Meu nome é Rafa, DJ Rafa. Veterano, no hip hop há 15 anos. Tô dando ideia pra rapaziada que agora tá chegando, é. Veterano atualizado, pode crer. O verdadeiro hip hop está no coração. Não sou otário, não dou estia pra quem se diz malandrão, é. Falso consciente, só chega na quebra, dando uma de experiente. Mas tô cansado de mostrar o caminho da razão. Agora eu quero é paz e união. Então a firma é só essa, irmão. Fox, cheguei, de moral, tô levando na mão. Fé, maneiro. Meu som, quero penetrar até suas entranhas. Tá ligado e checado, baseado é legal. Bilitado tá mal. Meu nome é Marcão, meu chegado Rafa já detonou e só falou de união. O papo é 10, tô sabendo, muitos falam que união não existe, mas nós estamos aqui provando que o papo consiste. Aí, rei, hey, pode crer, cirurgia moral. Mente consciente tá na área, tá chegando legal. Às vezes somos acusados do que não fizemos, apontados por muitos pelas verdades que dizemos. Tô na noia, tô na neura, às vezes você é um tanto ausente. Mas acredite, véi, sua mente tem que ser consciente. Aqui é Lady Lynn, eu também estou aqui. Peço paz e união. A união faz a força, algo em comum. Igualdade, um por todos e todos por um. Unidos pelo rap, somos todos um. Igualdade, um por todos e todos por um. Como se faz? Entrega a covardia, cocaína e malandragem, a revelia. Sistema cruel, aqui faço meu papel. Todo mundo errado querendo ir pro céu. Sem fazer por onde, os panos da ciclone. Se o perigo te achar, cuidado com os homens. O tema é paz e união, sem ferro na cintura. O crime parte do mal, o bem à sua altura. Baseado nas ruas, mente consciente. Falso sistema, pode crer. Linha de frente, comando no vocal. Aqui quem fala é o rei. Considerando e respeitando, é a nossa lei. Traz cigarro aí, dose de Campari. Aqui é a lei do mais forte. E quem sabe, sabe, Ceilândia Norte sobra de chaparral. Consequência da vida, se vacilar é mal. Por um pouco de paz, por um pouco de lei. Quantos amigos mortos, véi, já numerei. Sou um lobo vestido em pele de cordeiro. Família Discovery, rei, um dos herdeiros. A união faz a força, algo em comum. Igualdade, um por todos e todos por um. Unidos pelo rap, somos todos um. Igualdade, um por todos e todos por um. A união faz a força, algo em comum. Igualdade, um por todos e todos por um. Unidos pelo rap, somos todos um. Igualdade, um por todos e todos por um. Chega aí, eu também tô aqui, lá do sul da CI, então curte aí. É, chega de treta musical, maluco. Hip hop prega paz e união no mundo. Reunião dos aliados, só quem é. Só sangue bom, tudo na paz, união é o que é. Da ideia, nego, né? Nosso sistema. Se liga na fita, drão, aqui só irmão, não irmão. Só cara a cara, frente a frente, na sua frente o comprimento, por trás puxa o tapete. Por aí, tá cheio desses tipos, quero distância com esses, não me ligo. Filhos da puta, canalhas, tão aí só pra derrubar. Eu vou seguindo no sossego, não vou parar. E você sabe do que eu tô falando. Na rima não dou mole, abre o olho fulano. Tá valendo, vou seguindo minha trilha. Fazendo rap eu fico em paz, véi, me alivia. Explosão do rap na capital. União, um por todos, todos por um. O DF precisava de uma dessas. Vou saindo fora. Aí, valeu a pena.